será das minhas noites sem você? Como é que eu vou aprender a viver a vida sem te amar? Do técnico, uma máquina de fazer sucesso.